1 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Se você puder me dar atenção por alguns minutos, deixar a sua Bíblia aberta, ou aí se você tem a Bíblia eletrônica de alguma maneira, no primeiro culto nós recebemos duas ligações de Deus para as pessoas aqui. Então, aí nós oramos, pedimos para Deus que nós teríamos o segundo culto, começando 11h15, terminando 11h45. E aí Deus disse assim, então não vou ligar para ninguém, pode falar para eles deixar o telefone desligados. Então você pode desligar, porque Deus vai falar com você através da palavra dEle, né, da adoração dos irmãos, você não precisa deixar aí o seu telefone incomodar, nem você e nem o seu vizinho. O texto sagrado diz assim, de 1 Samuel capítulo 11, versículos de 1 a 10. O amonita Naas avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado ou uma aliança, como diz uma outra versão, conosco, e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naas, o amonita, respondeu, só farei uma aliança ou um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhei todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, dá-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes tinham dito, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Versículo 8. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300 mil de Israel e 30 mil de Judá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Põe a mão no seu coração e faça uma oração bem simples assim comigo, olha. Diz para o Senhor, Senhor Jesus, fala ao meu coração. Eu preciso ouvir a tua palavra para além da boca deste pastor. Preciso que o teu Espírito fale comigo. Mude a minha vida para a honra e para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós recebemos muita informação hoje em dia. Aliás, nós somos uma geração bombardeada de informações. Eu li uma pesquisa de que as crianças hoje, com 8 anos de idade, elas já receberam mais informação do que um homem da minha geração, eu nasci em 1965, recebeu em quase 28 anos de vida. Imaginem, porque essa geração experimentou transformações radicais, radicais. Eu, se eu nasci em 65, você fez as contas, eu tenho 50 anos. Eu me lembro de assistir televisão preto e branco, que a gente põe um plástico na frente dela para ficar colorida, você lembra disso? Não, você não. Aliás, eu lembro de casa sem televisão, a televisão era só dos ricos. Eu lembro de quando nós tínhamos televisão, e a televisão tinha um horário dela ficar no ar, porque tinha um horário que ela apagava, que a repetidora parava de transmitir. A gente começava a assistir televisão, de repente via na janela gente, olhando pelas janelas da casa, para ver a televisão. Né? E hoje nós temos televisão na palma da nossa mão. Eu não sei se você lembra dos Jetsons, o desenho animado dos Jetsons, que era aquela vida do futuro. We are the Jetsons. Nós estamos vivendo aquele futuro, gente. Quando ele comunicava de vendo o rosto da pessoa, aí, olha os FaceTimes da vida hoje. Tudo aquilo ali nós estamos vivendo. Experimentando, punha o dedo, a porta abria, olha aí, até para você destravar seu telefone hoje, você usa impressão digital. Você tem um sistema de segurança na sua casa, que às vezes você põe o dedo e as suas portas podem se destrancar, trancar. Eu estava no Canadá com um irmão aqui da igreja, e ele disse assim, pastor, você quer ver que coisa mais bacana? Nós estávamos num posto de gasolina, e ele ligou para a mulher dele e falou assim, trava meu carro. Ela estava aqui nos Estados Unidos, e ela travou o carro dele lá, e nós dois ficamos de fora, lá em Toronto. E daqui ela deu partida no carro, daqui ela acionou o carro e a gente lá do lado de fora. Nós estamos vivendo isso, então nós somos bombardeados com informações. A nossa geração é assim. Eu, quando eu era menino pequeno, lá na minha cidade, já havia telefone de última geração. Era um telefone molecular. Era mais do que celular, porque a gente dizia, moleque, corre lá e dá um recado. O moleque corria de um lado, corria do outro, levava as informações e a gente tinha mais informações do que qualquer outro tipo de... Gente, eu vim da metrópole, vocês estão enganados. Esse povo aí que veio de Valadares, sei de onde, roça, está por fora. Problema com informação é que informação por informação não faz nada com a gente. Se nós não resolvemos aplicar o que nós somos informados de forma saudável na nossa vida. A Bíblia não é diferente. Nós temos pessoas totalmente letradas na Bíblia, como nós temos gente que poderia ter um PhD em Bíblia, dentro de qualquer igreja. Conhece, cita versículos, referências do Gênesis ao Apocalipse completa, sem nenhuma falha. Porém, a vida não é transformada. E a Bíblia não é um livro de informação. A Bíblia é um livro para transformação. Se a Bíblia não servir para transformar quem eu sou em uma pessoa mais parecida com Jesus, ela vai criar uma cabeça bem formada, mas um coração murcho, um coração frio. A Bíblia não nos foi dada para discussão teológica nos cantos da vida, seja ele qual for, e isso tem o seu lugar. A Bíblia foi nos dada para que nós entendêssemos qual era a vontade de Deus para cada um de nós e que, entendendo essa vontade, vivendo essa vontade, nós fôssemos transformados cada dia mais em pessoas parecidas com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, hoje de manhã, se você me ouvir e não aplicar o que você aprender, você não vai mudar nada na sua vida. Nós não estamos reunidos aqui para nenhum conhecimento extraordinariamente novo, algo assim, uau! Jamais imaginei que isso acontecesse. Mas as verdades aqui ensinadas, aquelas que você talvez já conhecia, se você aplicar, podem ter um efeito extraordinário, não só na sua vida, como na vida das pessoas com quem você convive. Amém? Porque esse é o poder do Evangelho. Ele nos transforma. Nós estamos diante de um texto que fala sobre um pacto, uma situação difícil vivida pelo povo de Israel. E nós fazemos aliança constantemente na nossa vida, constantemente. Aliás, mais do que nós podemos perceber. Eu carrego aqui no dedo uma joia, né, vou chamar assim porque é o que a gente, geralmente é um metal nobre que nós fazemos essas alianças, que é mais do que uma coisa redonda, uma aliança. Isso aqui surgiu de uma palavra chamada covenant em inglês. O que é o covenant? Covenant é um pacto feito entre duas pessoas. No sentido bíblico e no sentido histórico, um rei mais poderoso com um rei menos poderoso. Onde o rei mais poderoso ditava as normas, as regras daquele pacto, e o rei menos poderoso obedecia, formando-se assim uma aliança entre os dois. Essa aliança envolvia proteção, cuidado, enfim. Eu tenho uma aliança com a Ana, minha esposa. Por quase 30 anos eu carrego esse é um lembrete. Se tirar ela do meu dedo, a lembrança continua. Ele é apenas um, é para me lembrar de que eu fiz um pacto de caminhada, de coexistência com a mulher que eu amo, para até que Deus nos separe. E todas as alianças que nós fazemos, elas têm desdobramentos. Conviver com a Ana conviver comigo, tem as suas coisas boas e tem as suas coisas difíceis. Toda aliança, todo pacto, seja ele feito com amigo, com trabalho... As áreas geralmente mais suscetíveis à quebra de aliança são família, sexualidade, relacionamentos, não é? Casamento. A gente tem que entender que há desdobramentos e que para manter essas alianças, nós precisamos andar de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Nada mais, nada mais, nada mais. O ponto é que quando a vida aperta, quando o cerco se fecha, quando as situações ficam difíceis, e difícil para mim pode não significar a mesma coisa para você, muito pelo contrário, pode ser completamente diferente de mim para você, nós tomamos decisões com relação a estas alianças que nós fizemos. E esse texto mostra, de forma assim, bem rica, como que a decisão nossa, no momento em que o cerco da vida aperta, elas podem ter desdobramentos totalmente diferenciados, dependendo do posicionamento nosso. Eu converso com algumas mulheres aqui da nossa igreja e gente que me liga, mulheres que estão às vezes, ou homens, com 45, 49, 50 anos de idade, estão sozinhos. Fala, pastor, você não sabe o que é solidão, você não sabe o que é não ter um companheiro, porque estão para tomar uma decisão. de alguém que elas vão se juntar. E aí dizem, ah, pastor, nessa idade que eu estou, eu já não estou muito olhando para coisa, nada. Não, é o que vier, está bom demais. Tem gente assim. Esse é o primeiro estágio do desespero, né? É o primeiro estágio. Mas só que, por não considerarem que é muito mais do que um companheiro, é muito mais do que um relacionamento sexual, é muito mais do que uma pessoa dentro de casa para te fazer companhia, você está contraindo uma aliança com essa pessoa. E os desdobramentos dessa aliança vão ter consequências sérias sobre a sua vida. É como a igreja. Pessoas me dizem, não importa, qualquer igreja que eu entrar, tá bom. Não tá bom não, queridos. Principalmente porque hoje, quando eu vou falar de um assunto como esse, eu me lembro de um vídeo que me mandaram essa semana, e eu disse aqui para o pessoal, tem gente que tem tempo de ficar procurando essas coisas. Eu geralmente não ouço, porque eu não tenho tempo. Mas essa pessoa falou assim, ó, só vai falar desse negócio domingo, ouve esse vídeo aí. E era um vídeo de uma mulher pregando lá no Brasil, não sei em que lugar, não sei de onde é que saiu aquilo, mas a mulher pregando sobre batalha espiritual e sobre o enfrentamento que nós temos com as hostes espirituais do mal. O que é uma verdade. O que é real. Deixa eu te antecipar. Todos nós que pertencemos a Deus estamos em uma batalha espiritual. Porque o diabo, ele não tem nada para fazer com Deus. O diabo é derrotado, o diabo já está condenado, o diabo já tem o seu futuro, se é que eu posso dizer assim, determinado pelo eterno Criador dos céus e da terra. O diabo não está medindo forças com Deus, porque Deus é o único Senhor absoluto e total. Mas ele desfere uma batalha contra nós. Então, nós somos tentados, nós somos seduzidos, nós somos cercados, e muitas vezes a gente põe o pé na armadilha. Na armadilha que ele cria, para nos destruir. Então, isso é verdade. Você pode dizer assim para mim, pastor, não gosto de exército, não gosto de guerra, não me alistei, estou fora. Só tem uma maneira de você estar fora. Você se entrega ao outro. Aí você está fora da batalha, porque você já é dele. Porque se você for de Deus, você se torna inimigo dele. E ele vem contra a gente mesmo. E ele arma armadilhas e ele tenta nos destruir. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O cristão, e eu de vez em quando deparo com o cristão, e eu contei aqui para o pessoal, a cidade onde eu vi, também tinha tecnologia demais, mas tinha muita macumba também. Então, sexta-feira, gente do céu, a gente andava pelas ruas e o tanto de encruzilhada que a gente encontrava, macumba, frango assado, garrafa de pinga, charuto, aqueles negócios, e menino com fome, sexta-feira à noite, via aquelas galinhas assadas, ficava até pensando se era problema de... Mas, brincadeiras à parte, o mundo e essa batalha espiritual, ela é real. E eu vejo crente assim, que parece que ele tomou um entorpecente. E ele acha que é possível viver com Deus e estar isento destas coisas. E há outros que têm medo do que pode lhes acontecer por causa das forças espirituais do mal. Então, tem gente que não entende que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o Senhor o guarda e o maligno não lhe toca. O bicho pode ficar ao redor, pode armar armadilha, pode fazer buraco no nosso caminho, pode nos seduzir, pode tentar nos amedrontar, mas ele não pode nos tocar, porque nós somos do Senhor Jesus. Isso é uma verdade que o crente precisa se posicionar nela. E por não se posicionar, por causa das alianças contrárias que muitas vezes os crentes fazem, nós temos aí crente com medo de coisa do diabo, nós temos crente que parece assim, ah, eu estou aqui para ver se o diabo não me pega. Não, gente. Se você é de Cristo, ele não te toca. Mas voltando à mulher, essa mulher teve um insight que eu não sei de onde ela tirou isso. E eu não pretendo ofender ninguém aqui, mas quem é que é do mês de agosto? Levanta a mão, nasceu no mês de agosto. Levanta a mão para mim, só para entender quantos. Segundo essa mulher, o diabo nasceu no mês de agosto. Quando ela estava falando, eu torci logo para não falar dezembro, não. Joga para lá ou para cá. Muito bem, foi em agosto. O que que ela quis dizer com isso? Eu fiquei pensando, será que todo mundo nasceu em agosto? É do diabo? Eu vou fazer uma pesquisa na minha igreja. Vou catalogar. Aí, mas... é uma coisa impressionante o que, que as pessoas distorcem das Escrituras Sagradas para falar sobre isso. Então, hoje eu quero abordar com você rapidamente 3 ou 4 conceitos de que você, que está nessa batalha, não pode negligenciar, precisa se posicionar e precisa ter cuidado. O que que acontece? O que era comum naquela época, nações invadirem outras nações, e uma coisa muito comum era o cerco. Eles cercavam as cidades, primeiro para estrangular todo o fluxo de alimento e de armamento, fragilizava as pessoas, era uma exposição de força muito grande, porque cercou a cidade, via-se aparentemente a força do inimigo, e muitos então ficavam totalmente amedrontados. Era uma técnica muito comum naquela época, e isso está acontecendo aqui, quando os nossos irmãos foram cercados pelo rei Amonita, que aqui tem o nome de Naás. Ele chega, cerca, os irmãos vêm, ficam com medo, e chegam a ele e dizem o seguinte: faz um trato conosco, presta bem atenção. Nos poupe, eu estou parafraseando o texto para vocês entenderem. Não nos deixe, não nos mate, nós nos entregaremos a você. E aí o rei dos Amonitas diz: eu faço isso com vocês com uma condição. Se todo o povo de Israel me permitir que eu arranque o olho direito de todos os habitantes, porque dessa maneira eu vou imprimir vergonha no povo de Israel. Eu vou imprimir vergonha. Guarda bem isso, que ele queria tirar o olho direito de todos os filhos de Israel. Primeira coisa que eu e você precisamos, quando o cerco da vida, seja ele qual for, quando ele se abater, quando nós nos depararmos com forças que são para além de nós, irmãos, nós precisamos encarnar uma verdade que nós professamos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O medo é a primeira coisa que nós precisamos vencer. Eu e você não podemos ceder ao medo quando as estratégias do diabo, quando as situações da vida parecem querer ganhar a nossa alma. E você pode dizer assim: eu estava ouvindo uma pessoa um dia, ele disse que quem tem medo, por causa daquilo que Paulo escreveu a Timóteo, não tem o Espírito de Deus. Não é verdade, o medo é inerente da natureza humana. Um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre disse o seguinte: todo mundo tem medo. Quem não tem medo não é normal, porque não ter medo não tem nada a ver com coragem. Medo é uma característica do ser humano diante de qualquer obstáculo, situação, que lhe pareça superior às suas próprias forças. O problema é quando o medo domina. O problema é quando o medo engana. O problema é quando o medo seduz. O problema é quando o medo me faz agir de forma que eu não deveria agir. Nelson Mandela, e eu já disse para vocês, um dos meus ídolos, olha o que que ele disse com relação ao medo. Eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, diz ele quando estava trancafiado numa cela, mas o triunfo sobre ele. O medo, a coragem, perdão, não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas é aquele que conquista por cima do medo. À medida que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença libera automaticamente, ou liberta automaticamente, a outros. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Deus nos deu um espírito de intrepidez. Então, quando você deparar com as coisas que são maiores do que você, não cria uma utopia, não cria uma mentira. Dizer: não tem nada acontecendo, isso aqui é pequeno, isso aqui não é nada. Não, diga: é grande, não tem problema. E eu até estou com medo, mas o Senhor que habita em mim pode me conduzir em triunfo, pode me ajudar a vencer e irá levar os meus passos. Se eu permanecer nele, o Senhor cumprirá a vontade dele na minha vida. Porque o Senhor Jesus promete isso. Ele promete que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas ele diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista, no Salmo 134, diz que o justo vai passar por diversas provações, aflições, mas o Senhor os livra de todas. A Bíblia diz que não nos sobrevirá tentação que seja para além das nossas forças. Antes, o Senhor provê o livramento. Ou seja, eu e você podemos enfrentar qualquer situação da nossa vida, mesmo temeroso dela, mas certos de que Deus há de nos acompanhar e que o Senhor vai pôr a mão sobre nós. Talvez seja por isso que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua presença, a vara, o cajado, os símbolos ali que ele descreve, estão comigo e o Senhor me guardará todos os dias e eu estarei na casa dele ou com ele na eternidade para sempre. Então, enfrente isso, o cerco. Agora, cuidado, porque todas as vezes que eu e você ficamos com medo diante das circunstâncias da vida, o perigo é a gente não prestar atenção com quem nós estamos fazendo alianças. Quando eu digo para as pessoas que casamento, julgo desigual, não é fé apenas, um crê em Deus e outro não crê em Deus, Muita gente não entende o que eu estou dizendo. Casamento envolve muito mais do que ir para a igreja no domingo, gente. Casamento envolve muito mais ler a Bíblia para os filhos. Casamento, ele envolve decisões que vão permear a vida da família toda. Julgo desigual não é um crente e um descrente. Julgo desigual envolve dezenas de outras áreas que as pessoas não querem prestar atenção porque estão doidas para casar. Principalmente se estiver lá na fase do desespero que eu falei agora há pouco. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você faz parceria para trabalho. Cuidado com quem você faz aliança para ganhar dinheiro. Cuidado com quem você faz pactos de caminhada. Porque essas alianças vão ter consequências. E quando a gente está seduzido pelo desejo de vencer, pelo dinheiro que vem fácil, pela possibilidade, seja do companheiro, do sexo ou da alegria da vida, nós não pesamos. Mas nunca, prestem atenção, eu e você podemos firmar uma aliança que não carregue como alicerce, como base, os padrões do Evangelho de Jesus Cristo. Este povo aqui, este rei, era de um povo chamado Amonitas. Os Amonitas são descendentes de um homem chamado Ben-Ami, que era os descendentes de um incesto que houve de uma filha de Ló. O que que Ló e as suas filhas... Vocês conhecem a história lá do Gênesis, de Abraão e Ló? Bom, não dá para contar agora, mas eles estavam numa caverna. E as duas meninas, a mais velha e a mais nova, disseram o seguinte: nós estamos aqui, não tem homens, nós não temos descendentes. Vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o nosso pai, e hoje eu deito com o meu pai, e amanhã você faz o mesmo. E nós conceberemos e teremos filhos para dar descendência para eles. Deram cachaça para o Ló, e na primeira noite foi a filha mais velha, dormiu com o pai. Ele estava tão bêbado que a Bíblia diz o seguinte: ele não viu quando ela se deitou nem quando ela se levantou. Tão bêbado que elas deram bebida para ele. E na outra noite veio a filha mais nova e aconteceu a mesma coisa. Ô, gente, homem é um animal especial, não é não? O cara está chapado, que ele não dá conta de mexer, mas fez dois neném. Já pararam para pensar nisso? O cara não aguentava piscar de tão bêbado, mas fez filho. Nós somos uma raça eleita especial, não é não, homens? Diga amém aí para mim. Glória a Deus, aleluia. Bom, desse incesto nasceram dois povos. Os moabitas, que eram os descendentes de Amon, e os amonitas, que eram os descendentes de Ben-Ami. Por causa dessa origem incestuosa e pecaminosa, o Senhor deu algumas determinações do não relacionamento de Israel com esse povo, em algumas áreas, que Israel tinha que se afastar desse povo. E uma dessas áreas era essa: Israel não podia fazer aliança com Amon. Não interessa se você achava que era bom, se devia, se Deus diz para você não, não, gente. Não que a graça de Deus não possa transformar. Pode, a graça de Deus cobre multidão de pecados. Aliás, vamos lembrar um pouquinho. Tem uma história de uma família que sai de Belém, diz o texto sagrado que havia fome na terra de Belém, e Elimeleque e a sua esposa, que tinha um determinado nome, saiu com seus dois filhos, Malon e Quilion, para uma terra para buscar alimento. Lá nessa terra, Malon e Quilion casaram-se com duas moças, uma chamava Orfa e a outra chamava-se Ruth. As duas eram de origens moabitas. A graça de Deus cobre pecado, queridos. Porque Ruth se tornou progenitora, lá na frente, no relacionamento com Boaz, no casamento com Boaz, se tornou progenitora de Davi e está na linhagem de quem? De Jesus. Então a graça de Deus cobre, transforma, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando diz Manuel, cuidado com quem você faz aliança, minha obrigação é obedecer os termos das Escrituras Sagradas, aquilo que Deus pede. Você se envolve com pessoas, com situações que a Bíblia diz que não. E você faz consciente, porque você quer ganhar dinheiro, porque você quer negociar valores, porque você quer uma forma mais fácil. Não é errado você temer a situação, e eu digo isso para vocês com muita sensibilidade, a situação de todos nós. Eu sou imigrante nessa terra, como você. Uma coisa é você ter medo da sua estadia aqui e dizer, eu não sei se eu fico ou se eu vou embora. Uma coisa é você ter esse medo, é normal, você quer ficar, talvez, e você tem esse medo. Errado e fazer aliança é você enfiar a mão no bolso e pagar 5, 10, 15 mil dólares para um homem ou uma mulher casar com você para você ter um documento. Vocês entendem a diferença? Não faça alianças que Deus não abençoa, porque vai ter consequência, gente. terá consequências graves. Você precisa entender que o mesmo Deus que te preserva aqui, preserva em qualquer outro lugar. E que se Deus pode pôr a mão na sua vida nos Estados Unidos, Ele põe no Brasil, na China, na Alemanha, em qualquer outro lugar, mas nós temos que ter cuidado de quem nós fazemos aliança. Seja de convivência, seja de parceria, seja de sociedade. Por quê? Porque Deus disse não. E se Deus disse não, eu vou te ensinar uma coisa. Se Deus falar pula, você só pergunta a altura, mais nada. Se Deus disse não faça, é porque você não pode fazer. E eu vou te explicar uma coisa. O diabo, vocês sabem o que é um agiota? O agiota é aquele que cobra juros exorbitantes pelo uso do dinheiro. O diabo é o pior agiota que tem, gente. O diabo não dá nada a ninguém. O diabo cobra até os últimos centavos. E ele nunca está atrás só do que você entregou para ele. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. João capítulo de número 10. Mas diz também que o diabo veio roubar, matar e destruir. Cuidado com quem você faz alianças. Cuidado de como você se posiciona na vida. E aliança não quer dizer que eu fiz parceria. Escolhas são alianças. Em termos menores, mas são alianças. Cuidado com aquelas letras pequenas que você não consegue ler. Já viu quando você compra um remédio? E aí, a gente chamava antigamente de bula, né? Não sei se ainda chama aquilo que a descrição do remédio ali. Aí, se tem algum farmacêutico, aí me perdoe a ignorância dos termos. Aí tem lá os negócios, tudo, para que você usa, posologia, como é que você toma o remédio, e lá no final, já viu uns lugares que tem umas letrinhas pequenininhas? Que você precisa de uma lupa, porque os miseráveis põem assim, mínimo, já para a gente não ler, o remédio é para gastrite. Aí lá está assim, tome cuidado, porque se você tomar esse remédio, pode aumentar um sangramento, você vai ter hemorragia, vai dar falência de rins, problema no fígado, no pâncreas, câncer, possivelmente um AVC e morte. Está lá escrito, mas você não enxerga. Cuidado com as letras pequenas das alianças que vocês fazem. Não está aparente. E nada mais claro aqui, olha. Só farei aliança com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim eu humilhe a todo Israel. O que Naás queria não era humilhar Israel, gente. Talvez ele iria humilhar sim arrancando o olho direito, mas me acompanhe aqui numa coisa. Na época antiga, os guerreiros não entravam num aeroplano, num avião e jogava bomba igualzinho se estivesse brincando de videogames. Ou o cara está aqui em Nevada com um drone lá no Afeganistão jogando bomba na cabeça dos outros. Não. O negócio era tete a tete. Era assim, encontrava no campo e vamos ver quem podia mais. E os guerreiros geralmente usavam uma arma na mão direita, seja lança ou seja espada, e usava na mão esquerda um escudo. Haviam três tipos de escudo mais usados naquela época. Um escudo bem redondo, que era típico dos gregos e dos espartanos. Um escudo que era um pouquinho mais alongado, que era típico dos persas. E um escudo maior, que era mais usado pelos romanos e pelo povo de Israel. O escudo protegia mais ou menos do joelho até o tórax. Que eles andavam com o escudo assim, porque se estivessem andando e alguém tentasse jogar uma lança, uma flecha, batia no escudo. O escudo era usado como defesa e formar uma barreira, como vocês viram no filme 300, que eles conseguiram segurar o exército persa, aqueles 300 guerreiros espartanos, que na verdade aqueles caras nasceram tudo em Goiás. E esses caras foram treinados lá no interior de Goiás. Eles botavam o escudo assim e formavam uma parede. Lembra que o grito deles era shield? Eles fechavam os escudos. Na época, na hora da batalha, o soldado, que o escudo era enfiado no braço esquerdo dele, levantava o escudo para defender e para poder atacar. Só que ele levantava o escudo de uma maneira que a parte esquerda do seu rosto ficava coberta. Ele não enxergava desta parte, ele levantava o escudo. De que lado que ele via? Do lado direito. O que é que Naás queria era muito mais do que humilhar. Que é o que Satanás quer com as alianças que nós vamos fazendo, com as concessões que nós vamos fazendo, com os passos que nós damos, com os lugares que a gente põe o nosso pé, com as propostas que a gente nos deixa ser seduzido. O que ele queria era mais do que humilhar. Ele queria de uma única vez aniquilar toda a possibilidade militar de Israel. Porque naquela época as mulheres não contavam. Mulher cega de um olho, cega dos dois, ou enxergando, e das amera. Mulher não contava, não tinha valor. Agora os homens, e há relatos de crianças espartanas com 13, 14 anos de idade lutando na guerra, mas havia uma idade mais ou menos de 16, 17, que todo rapaz ia para a guerra. O que que Naás ia fazer, gente? E é por isso que você tem que ter cuidado com quem você faz essas alianças e com as coisas que não estão aparentes. Você acha que você está cedendo ao seu amigo. Você acha que você está cedendo ao seu marido, à sua mulher. Você acha que você está... Não, eu estou apenas concordando. Não! Tem coisa que você não está lendo. Tem coisa que você não está vendo. É mais do que ir para os braços de um homem apenas, de uma mulher apenas. Porque o que ele queria com aquilo era acabar com a possibilidade de Israel se defender. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas Jabes de Gileade ficava num ponto estratégico. Ficava no lado leste de Israel e era um lugar de fácil acesso às outras tribos se eles passassem por ali. O que Naás queria era cegar os homens para que não houvesse mais resistência, para que não houvesse mais defesa, não houvesse mais exército. Muito cuidado, querido, muito cuidado. Porque se nós pensarmos, por que que ele fez a proposta de um olho? Se eu estivesse lá e o cara falasse, olha, ou é um olho ou morrer. Ô, gente, eu prefiro cego de um olho do que morto. Não, se é por isso apenas, vamos entregar e vamos tirar esse olho. É porque a proposta era muito mais do que isso. Era muito mais do que isso. Então, você, cuidado com essas letras pequenas, cuidado quando você, no que você pensa para fazer para ganhar dinheiro, no que você pensa para fazer relacionalmente, quais as decisões que você toma na sua vida. E aí eu vou te dar o último conselho. Nunca, falei nunca o suficiente? Então, vou falar mais uma vez, nunca, tome decisão sem consultar a Deus. Porque foi isso que eles fizeram, graças ao Senhor Jesus, que eles correram atrás de socorro. Mas aqui eu preciso parar e te explicar uma coisa, porque nós somos tendenciosos a dizer, eu consultei a Deus. Você não consultou a Deus, você consultou o seu Deus. E tem uma diferença nisso. Você consultou o Deus que você queria que te respondesse da maneira que você quer que ele te responda. Para tomar a decisão que você já queria ter tomado e estava hesitante em tomar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você consultar a Deus nos termos dele. Porque a gente tenta maquiar, a gente tenta dar possibilidades, a gente tenta dizer o porquê que nós estamos tomando. Não, eu orei e eu vi que eu posso fazer. Gente, o que Deus já determinou está determinado. Tem gente que me fala assim, não, eu vou orar a Deus para ver o que que Deus fala sobre isso. Não, ele já falou. Você, na verdade, está querendo orar para criar um subterfúgio de que as suas emoções te enganem dizendo que Deus está em parceria com você numa coisa que ele já disse que ele não pode fazer parceria com você. Não, mas eu vou orar para ver se Deus muda o meu coração. Na verdade, você quer que Deus mude o coração dele. Se Deus diz não ponha a mão, é não ponha a mão. Se Deus diz não vá, não vá. E pronto, acabou. Você precisa consultar a Deus. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai fazer isso mergulhando nas Escrituras Sagradas e entendendo o que é que a Palavra de Deus ensina. E vivendo de acordo com ela. A Palavra de Deus nos ensina em todas as áreas, queridos. Da sexualidade, às finanças, à autoridade masculina em casa, ao amor de um homem com a mulher, a palavra é perigosa, a submissão de uma mulher ao seu marido, à criação de filhos, ao pastoreio de uma igreja, ao cuidado com os irmãos, tudo. O ponto é, eu vou obedecer a Deus? Ou eu vou sair encontrando subterfúgios para eu fazer aliança com quem eu quiser para satisfazer o meu desejo pecaminoso de justificar ações que não estão claras diante do Evangelho de Jesus Cristo? Porque se nós fizermos isso, você pode ter certeza que aí a destruição virá. O que que acontece aqui? Versículo 3. As autoridades disseram As autoridades de Jabes lhes disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Olha que coisa mais absurda. O povo, os filhos de Deus. O que eles estavam dizendo? E aqui há um comentarista, um estudioso desse texto, porque não era comum os reis que sitiaram a cidade permitir isso. Por que que Naás permitiu? Na opinião desse estudioso, ele diz que Naás só permitiu porque ele sabia que não tinha ninguém em Israel que poderia fazer isto. O povo de Israel tinha que ter dito era o seguinte: o nosso Deus nos conduzirá. Eles tinham que ter se voltado e se posicionado para Deus. O que que eles fizeram? Vamos ver se tem algum homem que nos livre. Maldito o homem que confia no homem e põe no braço mortal o seu sustento. Aquele que gloriar, glorie-se nisso. Ao invés de gloriar-se em cavalos, em carros de guerra, aquele que gloriar, glorie-se em uma coisa, em me conhecer e saber que só o Senhor é Deus. Eles estão indo para todos os lugares, ninguém havia. De repente vem um homem que havia sido ungido. E depois você lê o capítulo 10 de 1 Samuel, porque o texto termina com uma interrogação. Existe alguém em Israel que nos livre? A mesma pergunta. E eles vão e encontram com Saul, que está vindo do campo, cuidando das vacas, dos bois, do seu pai, da família. Mas ele havia acabado de ser ungido rei em Israel. Mas ele estava lá no campo. Eu fico imaginando que Saul estava pensando assim: poxa, eu fui ungido rei, mas doesn't matter. Esse negócio não mudou nada, eu estou aqui mexendo com boi, com vaca, não vou salvar Israel de nada. Ele está voltando para casa, final da tarde, cabeça baixa, de repente o povo está chorando, o que está acontecendo? Não, os mensageiros chegaram aí dizendo isto, isto, isto, isso. Saul pega o facão, vai nos bois que estava no carro que ele que puxava, esquarteja 2 dos bois, e a palavra ali é muito específica, porque naquela época havia 2 maneiras de se esquartejar o animal. Uma forma que era cerimonial, daquilo que seria oferecido como sacrifício. Uma outra forma que era simplesmente para cortar o animal de qualquer maneira para comer. A forma que ele faz é a primeira, aquela que é para ser oferecida como sacrifício. E ali ele diz que o texto diz que o Espírito do Senhor se apossou de Saul. E ele ficou irado. Pegou aqueles pedaços dos bois, entregou para os mensageiros e disse: leva e diga que isso vai acontecer com os bois de todo mundo que não seguir Samuel e Saul, ou seja, o profeta e o rei. O profeta e o rei. O que foi preciso acontecer aqui, queridos? Foi preciso o Espírito do Senhor descer sobre aquele homem. E é isso que eu e você precisamos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos parar de brincar, de ser crentes, de vir à igreja, de carregar a Bíblia, de ler Bíblia, de cantar corinhos bonitos, de levantar a mão. Nós precisamos de ser homem e mulher cheios do Espírito Santo de Deus. Para que na nossa incapacidade o Senhor se aposse de nós e na nossa fraqueza Ele demonstre a sua força. E diga como Joel diz lá no seu livro: forjai para vós outros lanças das vossas podadeiras e escudo das vossas relhas de arado. E diga ao fraco: eu sou forte porque o Senhor me faz assim. A nossa força está em Deus. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos de uma vida cheia de Deus para que nós possamos reagir aos cercos da nossa vida. Não com alianças humanas e qualquer, mas segundo a vontade de Deus. Vocês estão me entendendo? Diga amém para mim se você está me entendendo. É isso que nós precisamos. E isso só é possível quando nós estamos vivendo na presença de Deus. E aí você pode dizer: pastor, Deus não fala comigo. Não. Escuta esse texto. Por que você se queixa a Ele de que Deus não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é: Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Deus pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações, livrá-lo do orgulho, preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Lá em Jó, capítulo de número 33, Deus fala. A gente é que não quer prestar atenção. A gente é que não quer ouvir. E nós não queremos ouvir muitas vezes porque nós estamos prontos para fazer uma aliança que Deus não aprova. Irmãos, o que começou como uma ameaça de morte terminou como um cântico de celebração. Leiam o texto depois vocês verão que quando o Espírito de Deus se apossou de Saul, e o Espírito de Deus caiu sobre o povo de Israel, o temor do Senhor veio sobre o povo. E aqui é um momento que a gente precisava conversar mais sobre isso, se o tempo permitisse. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito de Deus, queridos. Nós precisamos ser homens e mulheres vazados pelo Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam ser atraídas a Ele. Reúne-se 330 mil guerreiros. Quando o Espírito de Deus veio sobre Saul e veio sobre o povo. É o equivalente a eu poder dizer assim nessa manhã, quando o Espírito de Deus desceu sobre a New Life, nós levantamos, sei lá, 500, 600 homens e mulheres que têm compromisso absoluto e total com uma única coisa na vida, o reino de Deus. Eu li uma vez um livro escrito, não sei se por um biólogo dele, ou por ele mesmo, de Mao Tse-tung, falando sobre o comunismo, e lá tem uma frase dele que marcou minha vida. Eu devo ter lido esse livro uns 17, 20 anos atrás. Ele disse o seguinte: dá-me 15 homens que não tenham nenhum outro compromisso na vida que não seja com a causa do comunismo, que não tenham amor por si próprio, a não ser o amor da causa, e com eles eu mudo o mundo. Ah, se o Espírito de Deus ganhar o coração de, não 15, mas de 200 pessoas nesse lugar. Ah, se a partir de hoje, eu e você fizéssemos o compromisso de apenas decidir e fazer aquilo que Deus aprova, doa quem doer, cause o que causar, me coloque em situação não benquista com um ou com outro, o que será que aconteceria com os nossos lares? Com as mulheres que não veem autoridade nos seus maridos, com filhos que não respeitam os seus pais, com pais que não amam os seus filhos, com irmãos que não se respeitam, com as pessoas numa cidade que estão morrendo, o que será que aconteceria se nós decidíssemos de que as alianças que nós fizermos serão alianças que são alicerçadas nos conceitos do Evangelho? O sim é sim, o não é não. A posição do cristão é a posição da palavra. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão com a carinha assim lá longe? É? Então eu vou terminar. Porque senão você termina comigo aí no seu coração e no seu ouvido. O que começou como uma ameaça, terminou como uma celebração. Eles venceram, porque o Espírito do Senhor veio. Agora eles obedeceram, porque houve um derramar de Deus, uma compreensão, uma obediência. E isso vai acontecer sempre na minha e na sua vida, quando nós decidirmos viver segundo os ensinamentos do Evangelho. Nós vamos perder uma batalha aqui e acolá, é certo. Mas nós vamos vencer a guerra. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Que vencer a guerra não é triunfalismo, queridos. Eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, fé no meu coração, estou pronto para me encontrar com o meu Senhor, tudo é legítimo. Numa paráfrase muito livre lá do texto que Paulo escreveu, tudo é muito correto, minha vida é exemplo, Senhor, usa-me, leva-me, sou do Senhor. Isso é que é a vitória. Vitória não é triunfalismo barato de conquista de bens e de coisas, é o Evangelho poder ser visto na rua através de cada um de nós. E que as nossas decisões sejam decisões embasadas única e exclusivamente naquilo que o Evangelho de Jesus Cristo ensina, para glorificar o nome dEle, para honrar o nome dEle e para abençoar as pessoas ao nosso redor. É isso que é o sonho para a minha vida. Agora, assim como foi lá necessário que o Espírito de Deus viesse sobre Saul e sobre aquele povo, precisa de acontecer isso aqui nessa manhã. Tem que ser para além da minha voz. Não é a minha palavra que vai chegar no seu coração. O Espírito de Deus tem que vir na sua vida e você tem que ter uma eureka do Espírito de Deus. Que é a coisa que clica. Não pode ser ter só me ouvido. E não pode ser que você saia daqui dizendo o seguinte: eu gostei ou não gostei do que o pastor falou, não é esse o ponto, o que o pastor falou é irrelevante. É o que Deus trabalhou na sua vida nessa manhã. E o que isso vai te levar a decidir? Vamos orar um pouquinho por isso? Vamos, em nome de Jesus. Primeiro se ajeita aí no banco, olha para a pessoa que está perto de você, diz, respira pelo menos, parece que você está muito tenso, e você está assim meio... né? Agora, sem brincadeira, vamos orar, e vamos orar crendo que o Espírito de Deus pode transformar nossa vida. Então você vai fazer o seguinte, querido. Saul disse assim, assim se fará aos bois de qualquer um que não seguir Saul e Samuel. Era uma forma de dizer, se acorda e preste atenção. Ninguém aqui vai fazer ameaça nenhuma a você. Mas eu posso com segurança dizer, assim será na sua vida se você resolver agir segundo os conceitos do Evangelho. O Senhor vai te direcionar. Você vai ter consciência para tomar decisões. Você vai saber como que se enfrenta os cercos da sua vida. Você vai ter clareza, você vai ter força, até mesmo quando te faltam as forças da própria perna, para você dizer, esse é o caminho que eu tenho que ir. Você não vai se vender. Você não vai se aliançar com aquilo que é indevido. Você não vai fazer parceria com o pecado. Você não vai vender a honra e a glória de Deus na sua vida por uma porção vazia e fútil de coisas por aí. Isso eu posso garantir a você que vai acontecer. Se você for tomado pelo Espírito de Deus, eu posso te garantir que gente ao seu redor vai começar a enxergar Jesus em você. Que pessoas assim misteriosamente vão começar a se entregar a isso que nós chamamos de uma transformação de vida. Isso eu te garanto. Mas tem que ser Deus para fazer. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor. Nós nos reunimos aqui nessa manhã para buscar a Tua face, para ouvir a Tua palavra, para congregar e para comungar. Nós temos a companhia de um do outro, nós temos a celebração dos cânticos, nós temos a explicação da palavra e nós temos o poder da oração. Mas nós precisamos do investimento do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Senhor, eu oro por essa comunidade. O Senhor é quem governa sobre as nossas vidas. Eu oro pela New Life. Para que nessa manhã, uma manhã simples, o Senhor transforme como o Senhor transformou naquele dia a história de Israel. Transforme a vida dessas pessoas. Senhor, derrama do Teu Espírito uma porção, uma renovação abundante sobre as nossas vidas. Uma renovação que nos dá consciência do que significa ser filhos de Deus. De quais são as bases para eu me aliançar com alguém, com situações, com lugares, com ideologias. Senhor, derrama e renova para que a gente tenha forças de ficar de pé diante daquilo que nos amedronta, mas podemos olhar e dizer, maior é aquele que está em mim do que o que está nos meus opositores. O medo, Senhor, ele faz com que as barreiras sejam maiores do que elas são e faz com que eu me veja menor do que eu sou em Ti. Portanto, ó Deus, venha sobre a nossa igreja com Teu Espírito nessa manhã, em nome de Jesus, e transforma as nossas vidas. Eu sei que aqui hoje de manhã deve ter pessoas que precisam de ter esse relacionamento com o Senhor em primeiro lugar. Isso aqui não é uma aula de autoajuda, Senhor, não é uma indicação de como você se procede na vida para ser bem sucedido. Aqui é o Evangelho de Jesus sendo ensinado para homens e mulheres caídos que precisam de restauração. Senhor, toca o coração dessa pessoa e ajuda ele ou ela a entregarem as suas vidas ao Senhor nessa manhã, completamente receber o Senhor como o único Senhor da vida deles. E haja aqui na New Life, nessa manhã, ó Deus, um derramar profuso do Teu Espírito. E nós sejamos transformados para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus de Nazaré. E os filhos de Deus aqui digam amém.